parece mentira, mas é verdade. Que o homem sem Cristo é um morto vivo e não sabe. Parece mentira, mas é realidade. Ele abraça a derrota e joga fora a felicidade. Todos os dias se ouve falar em Jesus, que morreu lá na cruz para dar o perdão. Mas como Isaías profetizou, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se falar em Jesus, que morreu lá na cruz para dar o perdão. Mas como Isaías profetizou, quem deu crédito à nossa pregação? Amém.